detona meu DJ Magno calado. Anda os brothers. Anda os brothers. A maior referência. O gordinho que a galera dá valor, DJ Magno calado, o gordinho que é moral. Dale DJ Magno! Pra cima, DJ Magno calado! A solidão vai me matar, eu não te encontro em meus sonhos. Me dê um toque, um sinal, sabe assim eu te encontro. Me deixa.